Torres Salvador, San 3858, duas milhas do Serra Victor 372. San 3858, Torres Salvador, ajuste no 0 no 2, continue a participação, aguarde a autorização de pouso. Guardando livre pouso, San 3858. Olimpo 07, Tuco arremeteu aos 49, curva esquerda, perna do vento, pista 10, reporte perna do vento. Chega no 1500, reporte a perna do vento, Olimpo 07. Plan 3858, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 10 nós, para informação de tráfego, Papa 3 Alfa Mike da Força Aérea. Na perna do vento, pista 10, 1.500 pés, não interferirá com o seu pouso. Sente livre pouso, visual com o tráfego, tá 3-2, depois. Olimpo 07, informação de tráfego, Airbus 320 da TAM, curta final, pista 10. 07, sim, está visual com tráfego na curta da 10. Pode ir na base, Olimpo 07. Olimpo 07, autorizado base, reporte na final, trem embaixado, travado. Autorizado base, preparado na final, 07. Plan 3858, solo 52, livre à direita, solo Salvador, 121, décima nota. Direita, 2 na alta. Boa noite, está 3858, Libró. Está 3858, boa noite. Autorizado, parte principal via Alfa Juliette, portão 2. Alfa 202, 3858. Alfa 0 baixa travada, 207. 207 autorizado, toque arremetido, abstino 0, vento 090 graus, 119. Autorizado, toque arremetido, abstino 0, 07. Controle de Salvador, Banana Eagle, 9168, Oceano Identificação, chegada na área e desce mantém o nível 050. 050, poderia voar na prova do 38? Afirmo. 38 na prova, gol. Caso desejo, utilizando a prova do 366, o gol 968. 366, gol 968. Limpo 07, tocou RMZ ao 55, curva esquerda, corte, perna do vento, pista no 0. Esquerda, recebe a perna do vento, para 007. Confirme 1869 o horário do plano de voo. Segundo nossa central, estou para 22. 22, Zulu, ciente. É. Ainda não possui o plano aqui no sistema, vou entrar em contato com a S. É, confirma a matrícula. É o Papa Romeu, Golf, Fome, Juliette. Ciente, Golf, Fome, Juliette, ciente. Boa noite, senhor 9117, autorização para Brasília, posição 2, Lima. Stan 9117, prepara a saída da Havan, vai agora. Saída Havan, é isso? Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo. Arbor, aguardando o copo, 9117. Autorizado na base 07. Olímpio 07, autorizado, base, pico no 0, reporte na final, trem baixada e travada. Para na final, 07. 9117, pronto, cópia. Vou sigar. TAM 9117, autorizado para Brasília via UPSLOW 17, Apino, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita, saída Árvore Elefa. Aciona 5570, controle Salvador, opera 119.8. TAM 9117, autorizado Brasília 360. Decola da 10 com curva direita na Árvore Elefa. UPSLOW 17, Apino. 5570 e 198 controle, pela 9117. Correto, tá 9117 para tiver adicionamento. 17, chamada. Salvador, TAM 3861, muito boa noite, autorização Brasília. 3861, boa noite, protocolo. Afirmo, protocolo. TAM 3861, autorizado para Brasília via UPSLOW 17, conforme roda do plano de voo, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita, sai da Árvore Elefa. Aciona 5557, quais são? 5577. E o controle Salvador 119.8. Autorizado Brasília 360, conforme roda, UPSLOW 17, decola a Árvore Elefa, saída da 10 com curva direita. 5577, o transponder e o controle 198 para o TAM 3861. Correto, TAM 3861, chame para o seu acionamento. Chora. Com 1869? Prossiga, 1869. Ainda estamos coordenando. Assim que possível, pagaremos a cópia. Voo 1869. Voo 968, desça para 2500 pés, autorizado para procedimento, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, voo 1968 para 2500. Urbano 096, autorizado direto o Sierra Vitor 366, descendo ao nível 050. Sierra Vitor 366, descendo ao 050, 096 agora. Vento, o Olimpo 07. Olimpo 07, reporte para a Gira Rabada. Vai parar. Tá, pronto para vir a base, Olimpo 07. Olimpo 07, autorizado base, reporte na final, trem de pouso baixado e travado. Tá na final, 07. testando na final do 0 baixar de travado, ali pro 07. O 07 avistado, autorizado o toque arremetida, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Autorizado toque arremetida na pista 1-0, ali pro 07. Chinela 3190, sendo identificação, chegada à área, desse mantém o 050 autorizado para o do Serra Vitor 366. Foi treinamento de piloto. Felipe 07, ciente. Na pista vista, gol 1168. Confia para o controle? Na pista vista, 1168. 1895. 1895, obrigado. Uno 1168, ajuste no 013, formação de tráfego, Papa 3 Alfa Mike, perna do vento, pista 10, mantendo 1.500 pés, não interferirá com seu pouso. Já avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 139. Gente, livre pouso, gol 1168. Para a perna do vento, Olimpo 07. Olimpo 07, alongue a perna do vento, aguarde para tirar base, informo Boeing 737-800 da Gol na final da 1-0. Ativo, está alongando a perna do vento, avisa o algum tráfego na final da 1-0, Olimpo 07. 7 está pronto para gravar. Valeu pro 07, autorizado, base, reporte na final pista 10, tem embaixada travada. Autorizado base, reporte na final 10, pista travada 07. Boa noite, 69, na escuta? Boa noite, 69, confirme o destino do voo? 9 é Brasília. Gente, já. Já, hein? Essa aliás já informou que retransmitiu o plano para a LN. Estamos apenas aguardando chegar aqui no nosso sistema com o código transponder para pagar a cópia. Será que a gente não podia acionar e aguardar o resultado? É negativo, não temos previsão do plano. Achei que possível será pagar a cópia. Tá, tá bem. Obrigado. Visual no setor, atingir 5 mil. Uno 168, solo 10, livra à direita. Solo Salvador, 121, décimo 9. Livre, chama Solo, 219, igual no 168. Boa noite, 168, boa noite. Autorizado o pátio principal via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para 5, 168. Já avistado, autorizado, toque arremetida, pista 10, vento 110 graus, 12 graus. Autorizado, toque arremetida na pista 10, 107. Chega na escuta, 869. Negativo, 869. Quer só em SG transmitir novamente para o plano de voo Recife? Solicito que aguarde mais alguns instantes. Acredito que em aproximadamente 5 minutos será solucionado o problema. A gente acabou de receber, só vou confirmar os dados com a posição lá do centro e já retorno com a cópia. Voo 1869, pronto cópia? 1869, pronto cópia. Voo 1869, autorizado Salvador Brasília via Upper Zulu 17 e conforme rodas o plano de voo. Nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elepa. Aciona 5014, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Para Brasília, nível 360, roda de plano de voo no carro da pista 10, na saída Água da Elefa. O código transponder 5014, o controle de Salvador 109.8. É o voo 1869.3. Correto, voo 1869, chame para o inspecionamento. 2500 pés, Estabilizada, Renave, reporte estabilizada. Limpo 07, Tupã RMZ, aluno 4, Correia Tira, corte perna do vento, pista no zero. Esquerda, respeitar a perna do vento, tá no zero, no 1500, Limpo 07. 857, Moussu, nível de voo 360. Decola da 1 no 0, primeira curva direita, saída da El Leda Irumi. Aciona 5006, controle Salvador, 1119, décima 8. Está autorizado para o caminhão via Upper November 857, Moussu, nível 360, decola da 10, curva direita da El. Israel, Leda, Lube, 006-798. Correto, Bruno, 973, confirmando após Leda, voa Irumi. Índia, Romeu, uniforme, Mike Índia. Irumi, exatamente, obrigado. Correto, chame para o feedback de saneamento, portão 4, gol 973. Gol 8, é, confirmando na remoto no 3? Ah, sim, pode ser. Gente, boa noite, 69. Devia acionar o feedback, chame táxi. O solo é o 1168? 1168, prossiga. Funcionário da Infraero para balizar o gate 5. Gente, entraremos em contato com a Infraero. Vou no 1168. Obrigado. Espera o 0, 1107. Gol no 096, na escuta da Torre Salvador. Na sua escuta, 096. Gol no 096, ajuste no 013, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 129. Gol no 013, livre pouso 10, gol no 096. Gol no 096, formação de tráfego, C3 Alpha Mike da Força Aérea, realizando 360 à sua esquerda, ferrando o vento, pista 10, 1500 pés. Centro, 1096. São 3662, assina a identificação, chegada a Mares e se mantém ao 050. São 3662, autorizado direto Serra Vitor 366. Torre 2895. Zero 07, realize um novo 360 à sua direita, reporte interceptando perna do vento, pista no zero. Reportará 07. Torre Salvador, boa noite, chanel 3-1-0. Chanel 3-1-0. Boa noite, Torre Salvador. Ajuste no 013, continue a aproximação, aguarde e pista livre. Zero 96, solo 18, livre à direita, solo Salvador, 121, décima 9. Direita 219, 096. O Salvador, gol 096, livrou, boa. Gol no 096, boa noite. Táxi via Alfa, é Pantanes da Juliette. Via Alfa, Pantanes da Juliette, 096. 3110, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 109. Levia 310, informação de tráfego, P3 Alfa Mike da Força Aérea, fazendo espera no setor nordeste do aeródromo, mantendo 1.500 pés à sua esquerda, não interferirá com o seu pouso. Muito obrigado, senhor tráfego, se gente, gol no 869, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0, via parte principal, táxi Índia, no ponto de espera chama torre 118, décimo 95, ajuste padrão. Afirmativo, ajuste padrão, parte Índia, ponto de espera 2, décimo 95, uma boa noite. Gente, voo no 096. Na passagem, é um banho da companhia taxiando à sua esquerda. Após, segue via Juliette por portão 09. Juliette por 9, após 09 da companhia 096. Pronto 07, reporte para girar base, pista no 0. Tá pronto para girar base, 07. 07, autorizado base, reporte na final, trem embaixado e travado. Para na final, 07. Tráfego Salvador, boa noite, Oxaneiro 6327, centro da Tango, Brasília no 320, negativo para o aeronave 1. Oxaneiro 327, boa noite. Confirme o horário do plano? Um momentinho, deixa eu verificar aqui, mas foi passado para a gente que já estaria liberado. Só um momentinho. 73. Para pushback e acionamento no portão 4. Gente, gol 1973. Está totalmente pronto para iniciar o pushback? Afirmo. Gente, autorizado, chame táxi. Autorizado, 973. Chiné 6310. Táxi lento via Alfa, reporta antes da Juliette. Autorizado, toque em emitida, pistão no 0, vento 100 graus, 109. Autorizado, toque em emitida, na pistão no 0, 07. Até 3662, desça para 2500, autorizado a RINAVE e reporte estabilizado. Vai parar. está 3861 na posição 31, pushback acionamento. Então 3861, livre acionar pushback, semi táxi. Chama táxi para 3861. Olimpo 07, tô com RMT 124, curva esquerda, reporte, perna do vento, pista 1 no 0. Esquerda, reportará perna do vento, 07. Voo no 869, forma à esquerda, P3 Alpha Mike da Força Aérea, perna do vento, pista 1 no 0, mantendo 1 no 1.500 pés, autorizado a decolar, pista 1 no 0, vento 1 no 00 graus, 1 no 9. Vai decolar de voo no 869. Está na perna do vento, no 1.500 pés, Olimpo 07. Olimpo 07, pode parar, girar a base. Vai parar 07. Autonomia 0340, alternativa Campinas. No 973, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0, via Taxi Índia. Ponto de espera torre 118.95, ajuste padrão. Autorizado via Índia, ponto de espera 1895, ajuste P3, igual no 973, obrigado. Chané 6310, autorizado pátio principal via Juliet, portão 030, fica atento ao Boeing da Gol, taxando no setor. Boeing, pátio da Juliet, corresponde ao 02. É negativo, Finger 03. Lula Salvador, boa noite, voo no 869, decola 1.500 pés. Voo 89, contato radar na decolagem, saída árvore. Árvore. Precisaria após 2.000, direto Alefa para o 869? Autorizado Alefa. Obrigado. Torre Salvador, voo 973, ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem. Voo 973, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, voo 973. Erro. 807, autorizado, toque remitida, pistão 0, vento 1-0-0 graus, 1-1-9, está prioritado. Autorizado, toque remitida, pistão 0, 07. Trafego, Salvador ou Chané 6327? Chané 6327, prossiga. Senhor, nós conversamos lá com o departamento lá do Zobi e eles falaram, passaram pra gente aqui que a validade do seu plano 23 horas. O que acontece? Nós voltamos de lá devido ao mau tempo, né? A gente estava na metade do caminho, decolamos de Leos, destino Brasília. Na verdade, para ser bem exato, em Hamburgo, pediram para fazer órbita e voltamos, né? Seria como, caso, na medida do possível, né? Dar uma antecipada e a liberação no plano. Afirmo, além de adiantar, se possível, pagaremos a cópia para o senhor. Chané 6327. Ficamos no aguardo. 6327, negativo era na avião. 320, Brasil. Obrigado. Obrigado pela cooperação. Obrigado. 9973. Voo no 973, autorizado a alinhar e manter, se preparando para a decolagem imediata. Alinhe e mantém na 10, voo no 973. Salvador, boa noite, 3662, final em nave da 1 no 0 de novo. 3662, ajuste no 0132 Salvador, continue a aproximação. Aguarde, está livre, informo, Boeing da Gol, alinhando para decolar na pista no 0. 1 no 0 no 3, aguardando o... está livre, 3662. 107, Tucu RMT aos 3-0, curva esquerda, reporte... Perna do vento, pista no 0. Esquerda, pega na perna do vento, limpo 07. Voo no 973, vamos poder falar de na pista no 0. Voo no 973, autorizado decolar, pistão no 0, vento 1 no 0, 0 graus, 1 no 0 9. Autorizado decolar de 1 no 0, 1 no 973. Está na perna do vento no 1500 pés, Olimpo 07. Sim, Olimpo 07, aguarde para girar a base. Alocando, aguardando para girar a base, 07. O 1 no 00 graus, 1 no 0 nós, autorizado o pouso pista 1 no 0. Uno 973, decola os 3-1 no controle, 119, decimal 8. 119, decimal 8, gol 973, obrigado. Prontinho, só um minuto, copy. Mandando o capo 3858. Gol 973, contato radar na decolagem, saída da El, autorizado nível 360. 360, solicito voz direta da El, gol 973. Da 3861, um táxi aprovado via pátio 3, pátio 1, Índia. Próximo do ponto de espera, chame turno 18, decimal 95, ajuste no 013, bom voo. No 013, ajuste, livre táxi, pátio 3, 1, Índia, ponto de espera, torre 11895, boa, 3861. Alô, boa noite, o gol 2043, deixa a informação, Tango, autorização Guarulhos. Gol 2043, mantém, escuta, aguarde, copo. Mantém. 6327, copia. Pronto para a conta inserida, 6327, também. Oxana 6327, autorizado destino Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Upper Zulu 7, nível 340. Decola da pista 1 no 0, perfil de saída arbora elefa, curva à direita após a decolagem. Transponder 5024, controle Salvador 1 no 9, decimal 80. Oceaner, 6327, autorizado Brasília, 340, vai decolar no perfil arbor elefa com curva à direita, via Persulu 17. No transponder 5024 e controle 198-6327. 3 lima. Oceana 6327, cotejamento correto, chame pronto. Assim será feito, Lima. Obrigado. 9117, pushback acionamento. 2 lima. 9117, no pátio 3, livre acionar, chame pronto para o táxi. Chamaremos. 219117. 3858, copia. Proceda. São 3858, autorizado destino, Fortaleza, Serra Brava, Foxtrot, Zulu, via Upper Zulu 19, Bangu, DCT, Abuco, após direto, nível 370. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti, curva à esquerda. Transponder 5013, controle Salvador 19, décima 8, 1 minuto para o cotejamento. Salvador, San 3662. San 3662, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, 3662. San 3858, prossiga. Autorizado Fortaleza, 370 nível, outro Luna 9, Bangu direto a Buca, falo direto, falo do 10 para a esquerda, na Momo Froti, Sano 50 no 13, controle 198, pronto para o posicionamento. Tá 3858, cotejamento correto, aguarde para o pushback acionamento. Para 3858. Autorização, Pochanel 6310, condutiva 6313. Pochanel 6310, aguarde cópia. Grupo 07, toque remete aos 36, com esquerda para 90, a página base. Esquerda para 90, reportar a página base 07. O 2043, um minuto para a cópia. Vai dar. Só 3662, táxi via Juliette para o portão 08. Juliette 8, 3662. Paulo, só 3858, confirma está autorizado, pois? Negativo, então 3858. Porém, eu estou observando aqui que a equipe de solo já iniciou. É, agilize, ok? No portão 02. Agilize e chame pronto para o táxi. Positivo, vai agilizar para o táxi. American 230, standby. Voo 2043, solo Salvador. Excellent. O 2043 informa restrição do centro Recife, é, duas opções de horário para o senhor decolar. O senhor decola 10 nesta hora 22 até 2255, ou o senhor decola a partir de 2320, confirme. A gente pode decolar até 2255, confirme? Afirmo, até 2255. Se caso o senhor não consiga, é, a decolagem será autorizada após 2320. Poxa, a gente vai informar aqui a companhia aqui, tentar agilizar. A princípio a gente consegue até os 2255. Voo 2043, copia? Copia. Voo 2043, autorizado destino, correção Guarulhos, Serra Bravo, Golfe Romeu, via Upper Zulu 10, Taubaté, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, transição Motiva, curva à direita após a decolagem, transponder 5563, controle Salvador 19, décima 8. 0360, apresurou 10, Taubaté. Decola, saída da EL, transição Motiva, 5563, transponder controle 198, gol 2043. Gol 2043, cotejamento correto, chame pronto. Vai chamar, 2043. Possível pro Adjarbor, portanto 3861. Cruzada Lefa, 3861. Direto Lefa, 3861, obrigado. Voa 973, chama Centro Recife em 125, décima 1. Recife 1251, voa 973. Naldo 1-0, baixa travado, Olimpo 07. Olimpo 07, autorizado toque remetida, pistão no 0, vento 1-0-0, grau 1-2-9. Autorizado toque remetida, pistão no 0-0-7. Para a coordenação, irá realizar este mais um, na sequência uma remetida no ar e depois pulso final. Confirme, toque remete, depois perna do vento, pulso final. Sim, toque, mais dois toques de remetida, uma remetida no ar e pulso final. Ah, ok, estou ciente. Autorizado toque remetida. 0-7. Confins, 3 horas e 40. Eu com high speed, empregada. 2795, autorizado direto o Serra Vitor 366. Direto 366, o AD 2795. 116, Alcena Teresina, 3 horas. Só 3858, taxa da ponte para 10, chame a turno no 8095. Fazendo apenas confirmar um bombo por aqui? Afirmo, voo no 096. Já 9197, taxa aprovado via pátio 1, próximo do voo de espera, chame turno no 8.95, ajuste no 013, bom voo. Livre, ingresso pátio 1, no voo de espera, 18.95. Ana 313, autorizado chegada, Mário. Desça e mantenha o nível 190. Devido ao tráfego na posição de 9 horas, 11 milhas, será precedido como número 2, Alfa Tango 72 descendo em high speed ao nível 050, no momento cruzando o nível 185. Perna do vento, chama para a base. Conta na perna do vento, para a base, 07. Xanama 313, tráfego 10 horas, 10 milhas, ATR 72, cruzando o nível 180 em descida ao 050, desse mantém o nível 190, será precedido como número 2. Xanama 313, se possível, reduzir a velocidade para 230 mais. Correta. 19-180. Oxalé 6310, cotejamento correto, chame pronto. Muito obrigado, cara, por essa informação, cara. Afirma aqui. Gente, mantenha. 190-391-97. Solo Salvador. Seja na base, Olimpo 07. Guardando 07. Confirma para o controle? Gentileza, mantenha 2309 e seu encontro separado lateralmente 9 milhas. Oxenema 313. 30 descida até o nível 170. Controle, Salvador, está 3858, decolado, saída Momo. Com 3858, contato radar, saída Momo, nível 370. 370, Momo, está 3858. Quando autorizado, vou para a fita. Está presente autorizado o direto Cogbo, 3858. Este na Broad Cogbo, está 3858. 170 autorizada para Zulu 19, Bangu DCT, Abuco DCT, 5017 transtorno, 198 Salvador, gol 1096, boa. Gol 1096, fechamento correto, chamei pronto. Senhora. Azul 7 modo 5, descer inscrições para 2.500 pés. O ajuste 1.003. 2.500 pés, Azul 7 modo 5. Orifo 07 autorizado, toque remetida, vento 100 graus, 12, não é? Já toque remetida, piso 10, Orifo 07. Navio 17, decola os 00, 2200, correção. Os 45, decola os 2245, controle 119, decimal 8. 198, boa. Controle Salvador, boa noite, TAM 9117, na Arbor. TAM 9117, completa o radar na decolagem, saída Arbor, nível 360. Saída Arbor, 360, 917. E se mantém 150, 6313. Agora descida até 140-6303. Salvador, Oxané 6327, puxa estacionamento, 3 Lima. Oxané 6327, aguarde. Aguarda 6327. Grupo 07, toque remete, aos 47, perna do vento, reporte para gerar base. Perna do vento, reporte para gerar base, Grupo 07. Go ahead, ground. American 230, stop the toll right now. All toll, American 230. Oceana 6327, solo. 6327? Oceana 6327, coordene com a equipe de solo. Tem uma aeronave da American Airlines, um Boeing da American, fazendo um reboque no pátio 3. Acredito que não interfere com o seu pushback. Porém, coordene com a equipe de solo e chame pronto para o táxi. Assim o faremos, chamará para o táxi 6327. Obrigado.